silêncio de uma noite, nascem flores no jardim. Eu relembro que ainda existe um restinho de esperança. Eu tão triste, sem carinho, quero sozinho.